Joel Produções, o produtor oficial da equipe Os Polêmicos da Kenner. WM de novo, né? Tu já fica empolgada, mulher. Sabe que no meu som mete dança. Então prepara que vai começar. Senta brava pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Senta brava pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Ela papapá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. E pro pé requer tchau. E é dedo pro mimimi. Ela vai pro body funk, tá nem aí. Sozinha nunca, solteira assim. Ela faz bum bum bum bum pra cima. Ela faz bum bum bum bum gira. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moçozinho vai machucar. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moçozinho vai machucar. Ela senta pra que tanta força. Moça, moça.